Conta-me a história de Cristo, grava no meu coração. Conta-me a história inaudita, de graça, paz e perdão. Conta como ele encarnado veio no mundo morar, aos pecadores indignos de Deus o amor revelar, aos pecadores indignos de Deus o amor revelar. Conta como ele bondoso nunca ninguém rejeitou, como de mãos estendidas todos a se convidou. Como não pode o bom mestre, seja quem for rejeitar, se convencido e contrito o seu convite aceitar, se convencido e contrito o seu convite aceitar. Conta-me quando no monte sobre a cidade chorou, pois orgulhosa e rebelde o seu amor rejeitou. Conta como ele ainda chora sobre os que seguem o mal e endurecidos resistem ao seu amor divinal, e endurecidos resistem ao seu amor divinal. Mansamente sofreu, como na cruz levantado, ele por ímpios morreu. Dá-me o viver na certeza de que foi mesmo por